estará estabilizado no ILS de soma 0, 35488. Azul 4144, protegimento correto, são prontos para o feedback para a meta. Solo, boa tarde, 35241, cliente da Horta. Cinco, autorizado Montes Claros, nível de voo 200, decola da 10, com a saída Arbor, após conquista, após retal, após conforme rota. O controle 120 decima 8 e o transponder 5451. Ok, autorizado 200, conquista, decola da 10, a saída a Arbor, depois Vitória, depois retal, e conforme o plano de voo, após retal. O transporte 5451 e o controle 1280, 355-5241. Certo, 355-241, apenas corrigindo, foi autorizado Montes Claros, chamo para o posto de vestimento. Eu estou aí com quem? Estou com o 5241? Autorizado Montes Claros. Autorizado Montes Claros, 5241. Para 2 mil pés, autorizado ILS, portal estabilizado, TRIP 5488. Torre de Salvador, passarinho do 2263, fui ILS. 2263, continua a aproximação, aguarde pista livre. Se escuta. Autorizado táxi via Índia no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. O ajuste é altímetro no 019. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, 2663. Aero T3, 1400. Azul 91144, autorizado táxi via Alfa Juliet, posição 01. Alfa Juliet, posição 01, Azul 9144. Fica atento ao Airbus da Avianca, efetua no táxi, após autorizado o inspecionamento, chame pronto o táxi. Afirmo, Web 5729 autorizado por feedback, chame pronto o táxi. Azul 91144, reporte antes do Juliette. Vai reportar antes do Juliette, Azul 9144. Controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, obrigado, excelente tarde. E Salvador, boa tarde, a 35488, estabilizado na LS, 2 milhas e meias, 2 milhas externas. Gente, 5488, continua a aproximação, é o número 2 para pouso. Gente, aguardando a liberação, 35488. Mantenha o ponto de espera 6331. Autorizado, pushback, acionamento, chame pronto táxi. A área de sobrevoo proibido sobre Camaçari, reporte rotatória, Lima mais forte. Está livre o acionamento, chame para o táxi. Controle de Salvador, boa tarde, TAN 31145, decolou do Geopés, Natael, Leda. 3145, boa tarde, contato radar, sobe 380, saída 10. 380, saída delta, 3145. Solo frame 314, pushback, direcionamento, posição 05. Quatro, vento no 30 graus com 8 nãs, altímetro no 0, 1 no 9, aguarde pista livre. Se escuta, trip 5488. 2263, solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Confirme o estimado para iniciar o put. Autorizado. Sael 3145. Solo Salvador, trip 5219, informação Papá. Trip 5219, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decolada 10, com rua curva à direita, na saída Arbor, após direto Conquista. O controle 120, decimal 8, e o transpondo é 5462. 200 autorizado, decola 10, curva à direita, saída Arbor, após direto. 1208 é o controle, aciona 5462, 5219. 5219, com o desenhamento correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Camará. Paulo Salvador, boa tarde. Passaria do 2263, Vivana, sua escuta. 2263, prossegue via Alfa, Kilo, parte 3, posição 01. Alfa, Kilo, parte 3, posição 01, passaria do 2263. Prossiga. Tente altímetro no 0, no 9, livre taxa, chama para ingresso. Passar pessoas a bordo, Lima, Kilo, Bravo. 05 a bordo. Será o pessoal do sistema que foi para a aula de produção no meio do avião? 19144, mantenha a posição a Juliette. Rota 3217 para o táxi, 58 a bordo, 3 horas e 20, Alterna Guarulhos. Rota 3217, autorizado táxi, hotel através do portão 612. Autorizado táxi através do 612, 3217. Contato com o centro. 3594, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada a Mari, desça ao nível de voo 050. Acionou 050 na Mari. Maquilo Bravo, está livre o ingresso, é partilhado e pronto. Sua saída será agora Momo, após DCT com curva à esquerda. Web 5729, autorizado táxi via Índia no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, o ajuste altímetro na 019. Azul 9144, passei via Juliette, posição 01. Solo, trip 5241, pátio 3, posição 4 para posicionamento. Onda 395, boa tarde, acione identificação autorizada a chegar na Mari, direção nível 060. Gente, 5729 vai manter o ponto de espera, estimado de 2 a 3 minutos devido a aeronave à frente estar mesmo nível e mesma rota. 6331, decolado aos 31, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 6331. Lima, Kilo Bravo, pronto. E o decolar da 35, vento no 20 graus com 8 nós. 1099. Boa tarde, contato radar, voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, 63 Zona. Vai seguir o táxi do Airbus da TAM via Pátio Índia no ponto de espera Xami Torre, 1-18-6. Seguir o Airbus da TAM via Pátio Índia, 1-18-6, 63-14. São Salvador, 241-44-43. Azul 41944, após o Airbus da Avianca, autorizado por Chivec, está na meia, está no próprio táxi. Agora passagem de Airbus da Avianca, após o autorizado por Chivec, está na meia, está no próprio táxi. 35241, autorizado por Chivec, está na meia, está no próprio táxi. O 5241 está ciente, senhora, vai chamar novamente para o Chivec, nós estamos com problema aqui de volta do passageiro ainda. Eu vou chamar novamente quando estiver pronto, ok? Sim, 35241. Ali, mantenha no zero. Lima Kilo Bravo, decolado aos 33, controle 120.8, bom voo. 08, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, 3217, mantenha o ponto de espera. Jet 5729 ali, decolado no zero, ventando 20 graus, com 8 nós. De cima prossegue para Irecê, Sierra Novembra, Índia, Índia, Charlie. Gente, aguarde para prosseguir direto, vou agora avisar o PROA 360, por 2 minutos. Lada, Portugal, 021, full service hour. É Portugal, 021, complete final approach, call tower 180, decimal 6. Agora no nós teríamos tal que eu estou antes, vai. Prossiga. Lima, que lugar do controle? Prossiga. Condições voar na PROA 360? Presente, direita 360, acendendo até quanto? Alívio 080, PROA 360, quase para voar direto de destino. É, até 80 na PROA 360, Lima, que lugar. Power. Papa Romeu, liga o controle? Ah, deu, Romeu, liga na escuta. Palmo tráfego agora 12 horas 8 milhas pro A Norte, tá cruzando 2 mil pés, é um Charlie 402. Eu liga na frente, é por aí no ar. Principal 8, bom voo. 208, boa, 509. Da hora é Portugal, Salvador, da hora é Portugal, vira toante. Portugal 021, clear to land, runway 10, wind 120 degrees with 8 knots, QNH 1019er. Clear to land, runway 10. Na 3217, após o Air Portugal, na curta final ali, mantenha no zero. Sequência livre. Na 633, zona subrestrita, nível 340. 633, zona restrita, 340. Na 35, no 4, 10, 2, 10, legal, na 09, está autorizada para o IL. 2000, 10, 19 e autorizada IL. Papá Tango Lima, que é o Bravo, voo direto de destino, quando possível, seu estimado de pouso. Aquilo Bravo, ciente, aqui, só um pouco estimado de pouso, cara. Azul 41144, poderia confirmar pessoas a bordo e autonomia? Seu Lima, chame a torre 1862. Eu tô lá, Lima, certo. 18.6, hoje é o time, tô no 0 no nosso. Call ground 121.9er. Ground 149. Tá, o piloto lá. Boa tarde, Papá Triplo Romeu Lima. Boa tarde, Triplo Romeu Lima. Ingresso na final no 7, parte final de 3 milhas. Senhora. 0505 Grato. 4-5 Web 5719. Prossiga. Será possível coordenar com o centro da Pro de Brito? Aguarde. Vada. Continua 6314, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no zero. Após a aeronave da frente, autorizado a chegada à Mari, desceu 050. Continua 6351, Machambi Recife, 1251, hein? Recife 251, 6321. Zona 395, desça para 2 mil pés, que legal, no 09. 2, 2, 2, 0, 9. Daião, o gol no 0 no 3 cotejamento correto, estamos prontos para o push de acionamento. Eu sou o 35241, agora sim para o push de acionamento. Livre pouso lá no 7, vento no 2, 0 graus, com no 0 no 9, altímetro no 0 no 9, Romeu Lima. Bora, bora ataque, o segredo contra. Azul 4144, após início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém, fono zero. Zero com a curva direita na saída Arbor, Elefa, Viel, Pesulu 17. O controle 120, decimal 8, e o transponder 5455. O gol 925, via pelo gol 97, estamos prontos para o tiver acionamento. Portugal 021, stand by mode. Doutor Salvador 3622, o vou atrapalhar em você alguma direto Duna? Autorizado, pois Duna. Oito, bom gol. 120, decimal 8, vai chorar 63, dono 4, boa tarde. 1-1-8-6-2. Obrigadão, até logo. Gol 395, está autorizado a final RLS. Está autorizado a final RLS, dono 395. E uma Mike Fox, reporte de Osvaldo Campos. De janeiro 6314, decolou passando 1900 pés, subida para 340, acenda bomba Flock, solicita voo direto Flock. Acenda 6314, contato radar, voo 340, inicialmente direto bomba. Direto bomba, obrigado, acenda 6314. Para a torre. Sou Saulo Charles 41, frequência livre estacionar no pátio 5. Solo Salvador Trip 5219, pátio 3, pushback acionamento. CRS 35219, aguardo pushback acionamento. O TAC, POB 30, altura média 3 horas e 40, alterna com fim. No zero, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no zero no nave. Baixado e travado, livre pouso 1-0, tá 3594. Azul 4144, decolado aos 42, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. 5241. O TIP 5219 autorizado, o pushback também chama para o táxi. Autorizado pushback, chamada para o táxi 5219. Rotatória visual, hoje é o Leonardo Bravo? Lima Mike Fox, sorriu no noite, meia dúzia. 6262, meia dúzia. Estimativo, Lima Quilo Bravo. Dá pra gente, modifique a frente de nível 1 no 05. Aliás, considera nível 05, tá? Gente, modificado o plano no 943, sobe condições visuais 085. Controle Salvador Azul 4144, decolado 10, passa 2010. Azul 41144, contato radar, voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, Azul 41144. Salvador, voo 0113, na posição 9 para pista para dentro. Voo 0113, autorizado para o pushback, acionamento, chama o pronto táxi. Na 3217, chame Recife 1251. Recife 1251, 3217. Mike Fox, livre pouso tá no 7, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso no 7, Fox. Estabilizou, vamos no 395. 395, completa final, torre 1 no 8, meia dúzia. 86, vamos no 395. Na 3628, desce para 2010, que legal no 099, está autorizada a final ele. O 241, ali mantenho no 0. A 35 no 4, solo 45, oliva direita, solo 21, decimal 9. 219, direita, 31. Trip 5219, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto Cara, chame torre 118, decimal 6. O ajuste de altímetro no 019. Parte 1 no Índia, ponto de espera, chama torre 35219. Então, 3514, muito boa tarde, consegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, junta 3514. Gol 9255. Siga, gol 9255. É o gol 9755, cliente da papá, autorização, contra. Gente, o gol 9755 é o mais forte. Mais forte. Torre, papá tá lá naquele bravo. Tudo em amor, 4 horas, Fugol 1013 autorizado, táxi via Apache, Índia, ponto espera, chame torre 18, décimo meia, Jesus de altímetro 1019. Fique atento apenas no tráfego da trip na faixa central. Voa 755, pronto, cópia. Pronto. Autorizado com fim, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El, Leda Bridge e El Pedulo 16. Controle 120, décima 8 e o transponder 5457. 360 autorizado. Apesulou no zero, decola da pista 1 no zero, curva direita da Euleda Bridge é a saída. Apesulou 1 no meio, correção. Aciona 5457 e o controle 208, gol 1755. Gol 1755, atendimento correto, chamando o push de acionamento. Chamará, gol 1755. Botão 3517, fique atento ao Bang da Gol, taxiando após ingresso na GNS, posição 10. Gol 4, gente, após o gol, nessa partida. Controle Salvador, boa tarde, está 3190, transfere, sente da papá. Então, 3190, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada na área, para 3110, Senegal, no 019. Mari, 3110, no 019, 3190. Azul 4144, Recife, 1251. 251, Recife, Azul 4144. 925, fique atenção, Boeing da companhia que passará a sua retaguarda após. Autorizado que tiver questionamento, chama o próximo táxi. Chama agora a torre, 1262. Torre, 1262, grafo. Ô, controle, o TP 5241 pode voar direto, Arbor? Autorizado, Arbor. Muito obrigado, direto, Arbor, 5241. Abatango Lima, Quilo Bravo, mantenha o 085 e chame Recife 1265. Quilo Bravo, 05, Recife 1265, Lima Quilo Bravo. O 395, solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Voo no 395, prossegue o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte para antes da Juliette. 395. Voo no 0 no 3 ali, mantenha no 0. Decolado 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, trip 5219. Trip 5219, contato radar, subo 200, sai da árvore. 200, árvore 5219. Oi, Salvador, guardião 01. Guardião 01, segue para o Pátio 4. Pátio 4, Graé. Recente, está presente, segue para o Pátio 4, o Guardião 01, vento 130 graus com 8 nós, altímetro no 019, reporte sinal de 1 milha. Reporte lá sinal de 1 milha, 10019, Guardião 01. 1925, táxi via Índia. Ponto de espera, chame torre 118.6. O exercício altímetro no 019.